Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. As novas tabelas de IRS foram ontem publicadas no Diário da República e revelam um enorme aumento de impostos. No entanto, o facto dos portugueses receberem os subsídios em forma de duodécimos vai disfarçar o aumento de impostos. A função pública vai receber só em fevereiro o salário acrescido do duodécimo. Este mês os salários já estão processados e, assim sendo, os trabalhadores vão descontar pelas tabelas de retenção de 2012. Já os trabalhadores do privado podem optar por receber os subsídios nas datas de sempre ou começar a receber um deles dividido por duodécimos. A crise este ano será mais grave do que se pensava. As previsões do Banco de Portugal apontam para uma queda mais grave do que se pensava. O PIB em 2013 deverá cair 1,9%, quase o dobro da queda prevista pelo governo. Em 2014, só deverá recuperar 1,3%. Só as exportações vão crescer e, mesmo assim, apenas 2%. O Bloco de Esquerda diz que estes números do Banco de Portugal são mais um falhanço da política do governo. João Semedo afirma que a política de austeridade vai continuar a degradar a economia nacional e realça que as exportações têm vindo a diminuir trimestre após trimestre. António José Seguro, do Partido Socialista, fala sobre a política de austeridade do governo e explica que esta não é a política correta. O líder socialista acusa Pedro Passos Coelho de só estar interessado em cortar 4 mil milhões de euros na saúde e na educação e de esconder as suas reais intenções com a ideia de reforma do Estado. O Presidente da República disse esta terça-feira que o processo de consolidação orçamental está a ser feito num contexto económico externo mais desfavorável do que o previsto. Ainda assim, Cavaco Silva disse que o país honrará o memorando que assinou com a Troika e tentará criar medidas que robusteçam a economia nacional. O antigo Presidente da República, Mário Soares, continua internado no Hospital da Luz, em Lisboa. Ainda não terá alta hoje, mas tem estado sempre em contacto com a família e o seu estado é estável. 9 distritos do norte e do centro do país estão em alerta amarelo esta terça-feira. O Instituto do Mar e da Atmosfera prevê chuva e ventos fortes para Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra. As rajadas de vento podem chegar aos 90 km por hora e na Guarda pode mesmo nevar. Um português está detido em Londres, no Reino Unido, por suspeitas de terrorismo. O homem faz parte de um grupo de 4 pessoas detidas pelas autoridades inglesas no aeroporto de Gatwick, por suspeitas de pertencerem a uma organização terrorista com base na Síria. A notícia de que haveria um português entre os detidos foi avançada pelo jornal inglês The Independent e confirmada depois ao jornal público pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Miguel Guedes. A Europa está a atravessar uma vaga de frio intenso. Há aeroportos e muitas estradas cortadas, um pouco por todo o continente europeu. Rússia, Polónia e Croácia já acionaram o Serviço de Proteção Civil, particularmente para os sem-abrigo, que são quem mais sofre com os rigores do inverno. Em Espanha já neva nas terras altas, mas ainda não existem estradas cortadas. Os chefes militares da África Ocidental estão reunidos para discutir a libertação da região norte do Mali, que está controlada pelos rebeldes muçulmanos. O Alto Comissariado para os Refugiados diz que milhares de pessoas fogem todos os dias do Mali. Cerca de 200 mil é o número avançado pela ONU. A França é o único país que enviou um contingente militar para o Mali para combater os rebeldes islamitas e só no domingo um ataque francês fez 60 mortos entre os rebeldes. Lance Armstrong confessou que usou substâncias proibidas para ser o melhor ciclista de sempre. Em entrevista à Oprah Winfrey, Armstrong admitiu que recorreu ao doping para melhorar o rendimento desportivo e foi isso que lhe garantiu as 7 vitórias na volta à França. A acusação já tinha dado como certa a utilização de doping e Armstrong já tinha sido expulso do ciclismo e perdido os 7 títulos conquistados no Tour de França. O caso de doping de Lance Armstrong durava já há 10 anos. O piloto de motos, Ruben Faria, está em primeiro lugar da tabela no Dakar. A etapa de ontem permitiu a Ruben Faria ficar em primeiro da classificação geral, enquanto que o seu colega de equipa, Cyril Depré, venceu a etapa. Ruben Faria classificou o dia de ontem como um dia perfeito. Foi mais um Antena Web Informação. Amanhã voltamos. Boa noite.